Paz do Senhor. Erradamente muitos dizem que há males que vêm para bem. Isso é uma mentira. Biblicamente está errado. Livro de Isaías capítulo 5 versículo 20 diz: ai daquele que chama o mal bem. Estou vendo a violência tomando espaço, ganhando terreno, e é necessário enfrentar sim. Há uma passagem que diz no livro de Provérbios capítulo 19 versículo 19: o homem de ira tem que sofrer o dano, porque se você soltá-lo, ele vai cometer novamente. O homem de ira é aquele que não se arrepende. Quem se arrepende deve ser solto, mas quem não se arrepende... Por isso, no meu estado, a pena de morte é o estado que mais condena pessoas à pena de morte. É porque o mal tem que ser combatido para acabar toda essa violência que existe. Jesus Cristo veio trazer a paz, mas o homem violento tem que sofrer o dano. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.